Ei, Jude, não fique assim. Sabe, a vida ainda é bela. Esqueça de tudo que aconteceu. Amanhã será um novo dia. Hey Jude, pra que chorar por alguém que não te ama? Se o mundo agora te faz sofrer, tudo vai passar. Você vai ver. Muita coisa vai fazer você mudar. Não tem mais razão de ser esta tristeza. E se alguém te faz sofrer, I'm not afraid to die. Vamos balançar de novo? As mãos pra cima, todo mundo agora. Agora vocês vão ser o vocal, ok? Assim, assim, assim, assim. Lá em cima. Vem. La la la la la la. Hey, eu quero ouvir vocês. La la la. A galera da minha direita. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. A galera da esquerda. La la la la la. Hey, hey. Agora todo mundo junto assim com as mãos pra cima.